Romeu no 7, reportará Romeu Gol. Joque 22, eixo dando 0 contra livre, tem autorizado pouso no 40 graus, 109. Joque 22. Esquerda 060. Transfere a distância. Bono 925, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 2 para pouso, tráfego precede, Tucano da Força Aérea, está aproximadamente 3 milhas para cabeceira. Vento, 150 graus, 089, ajuste no 0 no 3. Novembro é que você tango já no solo controlado. Ok, aos 29 liberando frequência. Autorizado. 4 mil. Para 3 mil, 428. 3 mil. Passou 205 localizador. Mantenha a proa 095 aguarde. Mantenha a prova rotatória. O Eco Zulu Novembro. Proceda a controle, Eco Zulu Novembro. Fox Romeo Golf, a 3 milhas da cabeceira no 7, inicia um 360 pela esquerda, reporte interceptando a final, fins de etapa, pouso simultâneo. Informarei eixo dando 7 livre. Fox Romeo Golf, está na longa final. Pode ser da presente, Torre? Pode ser da presente, tem um 360 curto pela esquerda. 360, curva esquerda, Romeo Golf. Não tem ainda no radar, ciente, forte do Avé de Paris. Solo aos 3-0, livre táxi à esquerda, parte militar. Posição de encurtar para 17. O Pastor 2-0, controle curva esquerda para o A1, 3-0. Direita, 1-3-0. Passeiro grau 089. Livre pouso, gol 1925. Nave na rotatória, uma aeronave cênica. A 1 no meu pé, está visão para a aeronave? No eixo da 17, o meu gol chamará 3 milhas. Genérmia 3-1-4, posso passagem do 737 da Gol Curta Sinal ali e mantém pista no zero. Se mantém a posse, 1-0-63-1-4, né? 5488, aeronave que está na aproximação do 7, transportando em tempo, tem prioridade para pouso, passou Duna e inicia 360 pela direita. 360 direita, 5488. Controle, papapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, prossiga. O Tom Soares para Salvador está ingressando na sua terminal no 075 no ideal de descida, ciente da papá. Ok, dessa visual foi direto para Paripe, Oscar Lima Eco. Visual, descida, para direto para Paripe, o Oscar Lima Eco. O Pastor 2-0 desse mantém 3 mil, altimento quando 0 na frente. Esse mantém 3 mil, Pastor 2-0. Da pista, que estou com tráfego atrás, transporte enfermo, para pouso, a retaguarda da sua aeronave. Ciente, Fox Romeo Golf. 060 na chegada Mari. 060, chegada Mari. Na 488, compete 360, está autorizado ele. 360, mapa, eu trazer 388. Pastor 2-0, direita para o A1 no 5-0. Direita no 5-0 para o 2-0. Verdade, abandone pela esquerda, ok? Pela esquerda será o número 2 para pouso. Faça um 360 pela esquerda e irá se encaixar como número 2 para pouso no 7. Aeronave transportando em tema, sua retaguarda aproximadamente a 1 milha. Iniciando, espera pela esquerda, Romeu Golf, na sua escuta. Oxenai 63-14, pista livre autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 08 nosso. Decolagem, Oxenai 63-14. resposta. Lula vem, atenta aeronave cênica na frente, abandonando a aproximação Polo 7. Tem autorizado pouso, vento 140 graus 089. Eco Zulu November. Livre pouso, Eco Zulu November. Fox Romeo encaixa-se como número 2, informarei pista livre. Romeo Golf como número 2, já avisou com o tráfego. Boa tarde, ali mantém-se no zero, Webjet 5729. Chega. Chamo Paulo 219, você de setor? É 12110, quem é 12110 só? 12110, obrigado. Digo 488, torre 118612, é boa tarde. 12612, boa tarde. Xenai 6314, decola 34, controle 119, decimal 8. 198, grato, senhor. Todo 35488. 35488, complete aproximação, informarei pista livre, vento no 30 graus, 10 nosso. Matido. Objeto 5729, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 10 nosso. Decolagem, pista no 0, 0, 7, 2, 9. Fox Romeo Golf, formarei pista livre, é o número 2 para posto, tráfego precede a cruza na cabeceira. Ciente, Romeo Golf, na sua escuta. Centralização, quando possível? Ah, quando possível será autorizado, por enquanto mantenha a saída. Exatamente, não passa. Controle Salvador, o Gol 1395, uma boa tarde, cruzando 1975 para 1950. Agora na curtíssima final da pista no 7. 5427. Zulu November, solo aos 35, livre táxi à direita, parte 5, estacionar livre frequência. 70, na mão 395. Parceiro. Ok, obrigado. 5627, mantém o ponto de espera, guarde para decolagem. Até, ponto de espera, 5627. Fox Romeo Golf, autorizado, posto, pista no 7, 140 com 12. Autorizado, no 7, Romeo Golf. Objeto 5729, decola aos 35, controle 119, decimal 8. Oscar Lima Eco, controle. Prossiga. Papapapa ou papatango? Papapapa. Obrigado. 8 eixo, dando 0 livre, autorizado por 140 com 10, 5488. 4887. Fox Romeo Golf no solo aos 3000, autorizado backtrack, report, pista livre, pato tabaco. O radar direto, Leda, vigilância. Direita, Leda, vigilância, obrigado. Pastor 20, pastor Duna, torre 118612, boa tarde. 118612, pastor 20, boa tarde. Salvador, boa tarde, pastor 20, tá na final do dia 12. Pastor 20, boa, complete aproximação, informarei pista livre, vento 140 graus, 109.013. Boa tarde. Trip 5627, decola 5 autorizado. Após a passagem do tráfego, a TR da Trip na curta final ali, mantém preparando-se. Delta Golf apresenta o plano de voo. Pastor 20, número 1 para posto, forma pista livre, informa a aeronave ATR da Trip ingressando para decolagem, 5 autorizado. Quilo Zulu, Duna, torre 118.62. Duna, Quilo Zulu, complete aproximação, aguardando informação de pista livre. Tensão é 1 no 0, 1 no 7. 1 no 0. Sim, forma falei pra você ligar. Direito 5488, solo 38, livrar direito no 21 no décimo 9. Direito 219. 21 décimo 1, corrigindo. 29 décimo 1. 121, 121 décimo 1. 121 décimo 1, cliente. Azul. Trip 5627, pista livre autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 10 nós. Ajuste 1013. Pastor 2-0, pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, 10 graus, 1003, pastor 2-0. Livre pouso, pastor 2-0. Trip 5627, decola aos 39, controle 1 no 9, decimal 8. 798, obrigado. Joker 56, controle. Quando pronto, desce, mantenha 080, acende identificação ou vigilância. Gente, Mike, corredor Interlagos e após a próxima rotatória. Mantenha 500 pés visual. Manterá 500 pés visual e informará através de rotatória, graças. Salvador 35627. 5627, contato radar vigilância, direto Puca. Direto Puca, 5627. Oscar Lima Eco, desce mantendo 1500 pés, ingresso corredor Interlagos, Oscar Lima Eco. Por 1500 pés, corredor Interlagos, o Oscar Lima Eco. Joker 56, aproxima. Se mantenha 080, Joker 56. Alfa, boa tarde. Pastor 2-0 no solo aos 4-1, livre táxi à esquerda, pátio militar, estacionar livre frequência. Boa. E560 ciente, aguarde para continuar a descida, esse mantém 3000 livre ele. Desse mantenha 050-0395. Bono 399, após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém. Após o tráfego na final, ali mantém 90, Bono 399. Chame agora Recife em 125, decimal 1, 5729. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Turim de Agilete, prossegue. Papá Papa Lima, Papa Mike, chame agora a torre em 118-612. Lima, Papa Mike, torre em 118-612. Chamarata, Lima, Oscar Lima Eco, torre 118-612. 118-612, Oscar Lima Eco. 3560, desça para 2000, livre LS, informe no lote. 2000, Chamarata, 3560. Melhor dizendo. 17. É o Pátio 4 ou Pátio 5? Pátio 5. Patinho, seguinte, aproxime-se para a final da pista no 7, reporte a 2 milhas da cabeceira, vento no 30 graus 089, 1013. Reporte a 2 milhas fora. Torre o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, reporte ao final 2 milhas, cabeceira no 7. Reportará, final 2 milhas, cabeceira no 7, Oscar Lima Eco. Lima Quilos, Zulu, no solo, aos 4-3, ao livrar direito, 1-2-1, no decimal 9. Ah, 1-2-1, decimal 10, 1-0. Corre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, 35, meia dúzia. Ono 399, pista livre autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 08 nós. Autorizada a decolagem, Ono 0, eu vou no 399. Alô, 3217, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém, 3217. Desce, corre 118,6. Ono 395, ele é autorizado 2000, livre LS, informe localizador. 22.000, reportará localizador no 395. O Joker 56, desse mantinha 050, chegada Mário, Joker 56. Salvador, TAM 3560, passando externo, baixando, travado, visual. TAM 3560, guarde informação do eixo da pista no 0 livre, número 1 para pouso, vento no 40 graus 089, ajuste 63, informe, temos aeronave Beach 58 e um helicóptero aproximando o setor norte do campo para 17, cobra aí, eixo da pista livre. Quem está visual com a aeronave? ONU 399, decola aos 45, controle 19, decimal 8. 198, ponto S. Boa. Cheque seu. Oi, cheque seu transponder por gentileza. Tem uma devo, tá atacado, tô ligado aqui. Se for a visual com medo, vai aproximar pra cabeceira da sete. Na rotatória. Bom, rapaz, pelo ingresso, bom corredor interlaco. 0, vento é de 140 com 08, o helicóptero vai prosseguir para cabeceiro no 7, sem ter perigo este aproximação do 1-0. Gente, TAM 3560, livre pouso, pista 10. TAM 3217, posso passar do Airbus da companhia na curta, senão ali mantém pista no 0. Passagem do Airbus, ali mantém na pista no 0, TAM 3217. Oscar Lima Eco no solo aos 45, local de estacionamento. Pátio 3, livre na... Próxima esquerda, táxi via Quebec, Mike Lima. Cara à esquerda, certo? Ono 399, contato radar direto Leda, vigilância. Proa de Leda, 3 às 9. Controle Salvador, boa tarde, azul 4206, atingindo 170. Azul 4206, o controle. Acione identificação. Retoração radar para sequenciamento. Esquerda proa 030, desce e mantenha 060. Esquerda 030, descendo ao 060. 4206. Lembro. Vitor Índio Juliette, Paris, o Alta Romeo Toyota. Vitor Índio Juliette, completando. Vitória 360 pela esquerda, matando 1500 pés. Vitória, Vitória Indejurete, está visual com o tráfego, depois disso foi transferido direto, rotatória. Negativo, mantém corredor Vera Cruz, após o corredor Interlagos, seguindo o tráfego, mantendo separação visual. Está matando para onde Paris, com referência. Direito 1-2-1, decimal 1. Auditor, direito 1-2-1, 3560. Que excelente, chegada a Mari, a sua identificação desce para 070, TAM 3190. É 3217, pista livre autorizada a decolagem, vento no 40 graus, 08 nós. Completa LS, 2,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3, Controle Salvador, Mike Fogarty, Rei, boa tarde, quero te passar. Mike Fogarty, Rei, boa tarde, ao controle, chegada a man, desse mantenha 4.800 no freio. Mike Fox, X-Ray, identifique. Ok, identificou, deixa eu passar por mil, agora na programar, Mike Fox, X-Ray, 12. 11, tiro. Joker, 5.000, controle, desse mantenha 3.000. Telefone 0 no 3, 5 6. Em condições voaduna da presente, Joker 5 6. Aqui. Direita voaduna desce 3 6. Aqui. Vai passar o Índia Serra embaixo do trabalho. Onde 395, boa, tem autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 089, 1013. Com 1013, livre pouso, gol 1395. 3217, decola os 49, controle 19, decimal 8. 198, 317, bom final de semana aí, cabra bom. Pode ficar aberto da praia do Forte, por aí, porque Luiz. Boa tarde, Salvador, boa tarde, tá 3217. Boa tarde, 3217, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, muito obrigado, 3217. Salvador, trip 5627. 5627. Você autoriza para onde Aracaju, senhor? Mantenha inicialmente Puca, após Puca, Jão, após Jão, boa, Caju. Gente. Azul 4206, redução 210. 210-4206. Controle Salvador, Romeu Hotel Oscar, não através de Barico, igual visual, com rotatório e confronto. Cliente, Romeu Hotel Oscar. Kilo Oscar Alfa, controle. Escuta, prossiga. Até que distância prossegue mesmo no litoral? Até farol de Itapuã. Ok, depois regressa pelo litoral? Pelo litoral, centro de Salvador, até novamente até Farol de Itapuã, depois retornarei a Veracruz. Ciente. Escuta para coordenação. Joker 2000, desce para aí, desce, mantenha 2000, livre LS. Joker 2000. 4206, desse mantenha 4000, altimento 1013. 4013, 4206. Salvador, Papatango, Romeu, Papatango para retorno. Romeu, Papatango, ciente, reposta ingressando corredor Interlagos. Reposta Interlagos, Romeu, Papatango. Azul 4206, curva à direita pro 050. Direita 050, 4206. Salvador, muito boa tarde, LM-70, pra frente. Boa tarde, LM-720, pela chegada a ponte, desse mantenha 5000. A última do padrão, 6720. Sendo identificação, vigilante. Ponte 5013, qual é a última informação, certo? Ação de identificação, vigilância. Identificou, vai ser legal. Vitorinho Juliette, prova da rotatória, visual 17. Ok, Vitorinho Juliette, inicie outro 360 pela esquerda para manter a separação visual com a aeronave à frente. 360 pela esquerda para manter a separação, Vitorinho Juliette. Azul 4206, direita para 130, resposta brisada, desse mantém 3000. Direita 130, desce 3000, reporta no ILS, 4206. Gol no 399, chame centro, 1251, boa tarde, gol no 399. 251, Recife, 399, uma boa. Romeu Hotel Oscar, já próxima rotatória visual com 17. Hotel Oscar, torre, 118, meia, boa. 118, meia, boa. visual com o campo. Romeu, Hotel Oscar, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, vento no 50 graus 089, ajuste no 0 no 3. Reportará final de 3 milhas, cabeceiro no 7, Romeu, Hotel Oscar. Confirme indicado. Pode acelerar um pouco a velocidade? Pode acelerar até 130 até passar o externo? Obrigado, completa a LF, 18, minha torre e bom pouso. 206, está interceptando o lock 10 milhas do externo, NC redução para aproximação. Se a aeronave tocando na aproximação final com velocidade reduzida. Passou 206, interceptou o lock, visual está reduzido. Vitorinho de Julias, concluindo 360 pela esquerda, proa da rotatória. Perfeito. Agora tem bastante separação visual, tanto para na frente visual quanto as demais do ILS. Aguarde transferência. Frente, aguardando a transferência. Olha, só Golf, Salvador. Ah, foi, escuta, Golf. Porte ingressando na linha do litoral, Golf. Pode na linha do litoral, Golf. Controle Salvador, muito boa tarde, Golf 1077. 1077, boa tarde, contato radar na decolagem, direto Ledo. Direto Leda, Gol 1077. O 35627, controle, chame agora Recife 12545. 45. Pomarei pista livre, vento 150 graus 089, ajuste 1013. Informe tráfego agora na curtiça final da pista no 7. Pomarei eixo livre. Pomarei até o final 3, não consegue. Romeu, Hotel Oscar, 3 horas, pouso, pista no 7, 150 graus, 089. Livre pouso na 7, Romeu, Hotel Oscar. Salvador, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, Júlio. Faltará final de 3 milhas da 7, Júlio. O padrão, Mike Fox, X-Ray. 3 mil, padrão. Mike Fox, X-Ray. Antigas 2 no 7, vetoração, sequenciamento, curva à esquerda, proa 0 no 5, limite ao lock, desse mantenha 5 mil, Antigas 1 no 0. Esquerda, vetoração, 0 no 5, 0 no 5. Tudo correto, exceto a altitude, 5 mil. 5 mil, confirma? Confirma. Perfeito, azul 4206 passando duna, complete redução para aproximação e chame a torre 118.62. 18.6, boa. Chama controle 1198-2231. Positivo. Salvador, boa tarde, azul 4206, duna, baixo travado. Boa tarde, reporte passando marcador externo 4206. Reporte. Joker 56, eixo dão no zero livre, autorizado pouso no 40 graus, 089. Vigilância, após passar 2000, inicia curva à esquerda. 2000, inicia curva à esquerda, conforme a MOMO, 2231. Complete aproximação pelo 7, guardando eixo da pista livre, Vitorino e Juliette. Jole! Autorizado backtrack, reporte pista livre agilizado. Papá Romeu, mais Fox, Dodge X-Ray, desse mantenha 2000. 2000 X-Ray. Sim. Gol Delta Golf, controle. Assim que possível, confirme seus estimados para através da posição coral e também estimado para através do Ilhéus. Alfabeto Juliette. Então 390, redução 2009. 2009, né? Novo Apatango, ciente, torre 118, meia dúzia.